O lance que a gente tem eu nunca vi igual. Nunca fosse com ninguém é fora do normal. Você que mais me faz bem quando eu me sinto mal. Nosso lance vai além desse plano astral. E você sabe, energia, sintonia, sinceridade. Sei que por aí eu não encontro nem metade do que você é. Quebrando aquele velho ditado que meu coração bate na sola do pé. Pois é, deixa eu te fazer feliz, mulher. Que cê sabe que eu quero, sei que você quer. Então fechou, demorou, tamo junto. Vamos partir daqui, dá um rolé pelo mundo. Que eu sinto por você aflora, mas a cada dia nossa harmonia me contagia. Às vezes eu penso, quem diria, que a gente ia viver tudo isso junto um dia. Já aceitou o conforto, disse que chegava às nove. Me encontraria de novo, me deixaria mais louco no teu aguarde. Porque sempre fez parte da minha vida. Com a arte te mostro que as razões são infinitas. Seu brilho que vem iluminar minha caminhada. Ginga e malícia na levada. Tá preparado então, que tu não sabe, deixa que eu ensino. Como gratidão pela inspiração que tu trouxe pra escrever esse hino. Linda, arruma as malas e vem pro seu lugar. Que eu te convenço e faço você ficar sem se preocupar. Te espero, meu bem. Quando o telefone toca, você vem. Me liga e vem. Vamos tirar um dia só pra viajar. Que a gente tem. Sabe que é difícil de se encontrar. Tirar um dia só pra viajar. Que a gente tem. Sabe, não se encontra em qualquer lugar. E o seu orgulho só faz eu me afastar de você. E o seu perdão me traz paz. Mostra que tu quer me ter. Eu sei que você é possessiva. Seu beijo me acalma, minha loucura te traz vida. Nosso caso é insanidade, mesmo assim insistimos. Pelos momentos de prazer e todas as vezes que rimos. Toda vez que eu rimo, tu se emociona, eu afirmo. Essa mulher que eu quero relaxar no infinito. E toda vez que tá vindo e me chama de lindo. Viaje, vem comigo sem saber pra onde tá indo então. Vem menina que eu vou te pegar de jeito. Você é tão linda que eu não consigo achar defeito. Somos nós dois juntos igual, causa e efeito. Posso ser meio louco, mas te trago um mundo perfeito. Seu jeito cativa até quem não enxerga direito. Me sequestra pra casa que em qualquer momento aceito. Contigo eu me deito, esqueço tudo lá fora. Nem quero que desfaça o que foi feito. Se você me olha daquele modo, você sabe que eu não rejeito. Sabe que tem conceito e não falta respeito. Se eu sou seu candidato, eu garanto vou ser eleito. Me liga e vem me encontra agora pra gente fazer bem feito. Me liga e vem, vamos tirar um dia só pra viajar. Que a gente tem. Sabe que é difícil de se encontrar.